O trio da humildade. DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Neto Saudade e o pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Bora começar o recreio, bora! Bora que o pretinho chegou! Tem um monte de pedras, um galho de espinhos, um sacrifício danado pra seguir meu caminho. Uma saudade no peito, uma guitarra na mão, faltando alguém pra encher meu coração. Não importa saber quem sou, seguir sozinho, sem ter ninguém para fazer carinho. Obrigado, meu parceiro DJ Neto, nosso maestro do Papo Saudade, dando pontapé inicial na festa de hoje. E como é sempre, nunca deixando a desejar, meu maestro. Eita, desgraçado! A caminhada é longa, mas eu quero chegar. Minha vontade é maior, embora eu fique a chorar. Se você acha graça, sente inveja de mim. Gargalhada melhor, eu quero dar no fim. Não importa saber quem sou. Vamos lá, família! Nem tampouco onde vou. Devagarinho, começa a abraçar a família que hoje chega junto. Pra curtir aqui no recreio. Sem ter ninguém para fazer carinho. Bora viajando! DJ Dalton, pretinho da saudade. Obrigado, meu parceiro Marcondes. Obrigado, Júlio Cheiro da Saudade, pelo presente, meu irmão. Tamo junto! Vai! O que eu quero na vida é um dia ser gente e mostrar tudo aquilo que eu trago na mente. Se a vida que levo pouco importa você, nesse resto de tempo o que eu quero é vencer. É assim, Assis Produções! Quantas vezes eu fiquei pensando nela, relembrando o que passei ao lado dela, o que eu tinha repartido. Meu pastor Alex e Angélica dos Justiceiros da Saudade. Só de boa. Era pra ela, mas o tempo foi roendo eu e ela. Nossa vida já não era mais aquela. Ela. Meus lambilambes sempre ao lado do Pop Saudade. Olha meus lambilambes! Segura! Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que. Na minha direita tá a neguinha quebra-gelo, minha comadre. Quando a aniversário antes de hoje. Ia só com ela. Adma da Sabão Mais Coco. Rosana. É. Sandro, meu melhor. Mas o tempo foi roendo eu e ela. Já que é Simone, só de boa. Derretendo o peito dela. Ela então ficou só. Eu também fiquei só. Só saudade ficou. Pop Saudade. Ela então ficou só. Eu também fiquei só. Só saudade ficou. O pretinho. Bem, que ela podia entender. Eu só queria não sofrer. Eu só queria amar. E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. Deixa eu abraçar meu parceiro Alcides, aí dos amigos inseparáveis por aqui com a gente, tá curtindo. Um abraço, Alcides! As apimentadas do retrô! Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivi ao lado dela, quando a vida me valia só com ela, quando todo meu amor. Minha magrela chegando junto, bora magrela! Mas o tempo foi roendo eu e ela. Nosso amor se derreteu. Deixa eu abraçar também os manos da saudade. Hoje nos dando prazer da visita aqui no Papo Saudade. Eu também. DJ Fábio! Um abraço no pretinho! Ela então ficou só. Eu também fiquei só. Só saudade ficou. Dança Recre. Uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém canta. Te abraçou também, meu casal Xodó. Tio Pé e a Kelly, só de boa. Bora, João! João do Pé de Feijão. Tô passando Pantera, velha guarda, por ali com a gente também curtindo. Desconsiderado no prestígio, meu irmão. Um abraço, garoto! Andando de mãos dadas. Tô passando de Manfi, tá na área. Ele é a primeira dama, tá curtindo, só de boa. Como na letra. Advogada das aparelhagens, tá na área. Xiu! Fechei os olhos e Mário da Geasa, chama Jennifer. E de repente, bora ver. Ouvi você chamar por mim. A rainha do bronze. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu momentos de amor. Momentos. Baixando beira mata na areia. Valeu. Eu estava em casa sentado com meu violão. Quando chegou uma cigana e leu minha Assis Produções. Me falou meio nervosa, querendo me iludir. Não sei por que a cigana mentiu para mim. E o recreio vai viajando. Ó cigana, por que mentir? Baixando o Pelé, ser considerado no pretinho. Bora Pelé, ele sempre em companhia do seu grande amor. Que você não gosta de mim. O que a cigana falou não quis acreditar. A pessoa quem tanto eu amo e a vou. Baixando o Lucival e o mundo, tá viajando. Seu nome certinho, fiquei na maior solidão. Depois que aquela cigana. Bora, meu casal raiz! Amanhã no Guamá! Ô cigana, por que mentiste pra mim? Ou será que você não gosta de mim? Um abraço especial, doutora Simone, advogada das aparelhagens por aqui com a gente. Ela em companhia do meu parceiro Edmão Fê. Esse casal considerado aqui no Papo Saudade, hein? Vamos lá! Pra viajar que é saudade no recreio. Eu que sempre andei como um peregrino. E eu vivia no escuro, sempre sem futuro. E aí, minha colega? Hoje encontrei a felicidade. Que é moleza? Sinta no colo do meu melhor. E com tanta luta, tanto de sabor, eu caí mil vezes. Deixa pra lá, deixa pra lá. Alguém me levantou. Esperei a sorte. Aí é dureza, né, pai? Dureza de levantar. Idade. Ai, pai! E você que grita, tá faltando pão. Fuga! Não perca a esperança. Seu compadre Alexandre do Whisky. E você que chora esta solidão, o amor virá para o seu coração. amanhã tem Pop Saudade no Portal Show, lá no Guamá. Aí no primeiro arrastão das equipes do Pop Saudade. Ainda temos abadás à venda, tá bom, gente? Você pode adquirir aqui o meu parceiro Naldo dos Covardes da Saudade. Tá só o filé o abadá. E no mundo triste, segura, em que eu vivi e desesperei, quase que morri, esperei o dia da felicidade. O que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você? Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor. Para dançar saudade no recreio! Eu já não quero mais nada, eu vivo só para amar você. Ei, mulher! Meu parceiro de Biga lá no Murini, tá por aqui com a gente, meu parceiro Castelinho Promoções, hoje no circuito pra viajar. Um abraço! Segura! No próximo sábado, dia 1º, tem Pop Saudade de volta no Calamazu. Dia 2 é quando a prefeita do Guamá. 3D. Sonhos, aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acorda, uma das deitadas, agora Jorge Cheiro da Saudade, meu irmão. Tá comigo a morar, segura, vivendo sem seus carinhos. Parceiro Bruno e a Maria de Águas Brancas, pra viajar aqui no Pop Saudade. Uma saudade gostosa pra você viajar, as esquecidas, e você recorda aqui no Pop Saudade. Vamos embora! Amanhã tem Pop Saudade, Portal Show, arrastão das equipes! Bora dançar recreio! Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa mais linda da terra. Essa música é o meu melhor recorda. Ele viaja. E nada era pra ela. Ele fica lá no canto só passando pano. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Bora, meus lambi lambi! O casal xodó. Segura! Fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro. Castelinha se considerada, hein, Castelinha? E com nobreza. Diga meu. Já já tem uma rocha pra galera que tá pedindo as vargantes. Você vai viajando um pouquinho na saudade, aqui no Papo Saudade, tá bom? E com todo carinho. Calma que a gente chega lá. Comigo casaria. parceiro Dail, aí do depósito Júnior Bebidas, tá por aqui com a gente pra viajar, aqui no Recreio. Ronaldão, o homem do arroz com galinha com ovo, e a Gleice de Bragança. Diga, meu benzinho, se você me amaria. Saudade. E com todo carinho, comigo casaria. Grande amor me abandonou, como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Meu amor, minha querida, querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente, mas quebraste a tua jura. Meu grande amor me abandonou, como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Meu amor, minha querida, oh Helena, querida Helena, querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente, mas quebrasse a tua jura. Saudade no Recreio. Mas mesmo assim te amo, te amo, te amo, te amo com ternura, te adoro com pureza. 1,99. E não quebro a minha jura. Mas mesmo assim te amo, te amo, te amo, te amo com ternura, te adoro com pureza, e não quebro a minha jura. Hoje é diferente no Recreio. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, Helena, Helena. Deixa eu abraçar também meu casal viajante, Carlinha e Edilene. Casal sempre curtindo, é, rompendo fronteiras com o Papo Saudade, meu irmão. Ô, Carlinho! Queria te ver, pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Te prepara, dia 7 de março, tem um Fest de Saudade na Via Show, e o Pop Saudade tá lá! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Lindo de corpo. Olhei pra ela e sorri. E disse que também ia torcer pro Brasil. Um, dois, três, vai! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Vamos lá, família! Eu fui ficando por ela tão apaixonado. Pop! Pop! Pop. E enquanto o Zico fez um gol. Tem um Zico, mas tem um Pelé. A nossa seleção. É! Ela também goleou. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando, ela me beijou e desapareceu. E é pop! Vim embora. Chora, cor! Chorando. Pop! Pop. Tristeza. Minha tristeza é tamanha, eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Vai! Te agradeço com muito carinho a todos. E hoje vem curtir o Pop Saudade aqui na primeira, no primeiro Fat Shop, aqui no Recreio de Nanideu, hein? Vamos lá! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando. Bora, meu compadre. Lá tão apaixonado. Alô, Bilu! Olha a macaxeira! E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção. Olha, tio, pé a macaxeira! Ela também goleou o meu coração. cala a boca, menina. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me deixou e desapareceu. Sei que você tem saudade, quem é que não tem? Te segura no trick-trick, hein, Milena? Vai! Os bailes domingo de tarde, na casa de alguém. É saudade no pop e no recreio. Depois de beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As... Não, cheguei, Caio! Descobrindo segredos, desejo bem vão. Te abraçar também, o parceiro Quinha. Aí o rei do suíno do distrito. Aqui com a gente no Pop Saudade, aí. Bora, meu filho. Vamos lá. No velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro, nós dois. Te abraçar, meu parceiro Caquito Saudade. Por aqui com a gente, curtindo essa velha guarda. Desde o tempo que a gente fazia uma onda aí na rádio Distrital FM. Alô, Caquito. Saudade, com você estou dançando. Amanhã domingo, num domingo à tarde, é no Portal Show. Romântico, meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Givaldo Averião, Mudo, a comitiva do Metal Silva, aqui com a gente curtindo. Valeu! Bom, se outra vez manchasse meu balão de batom. E o pop no recreio. Balão já ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. Na minha saudade. Com você estou dançando. No domingo! Num domingo à tarde. Um romântico. Bora ver. Meu rosto colado no seu. Seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Hoje eu não quero nem saber, Assis Produções! Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor o amor ter. Segura! Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se e é o pop no recreio! Tu não me queres mais, será melhor o amor ter. Que é o pretinho, bora! Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que. Bora, meu compadre! Assim, vai! É que tu não. Obrigado, meus manos, na saudade! Hoje pra viajar aqui no recreio! Tamo junto! Não sei por que. Meus justiceiros, muradinhos, só de boa! De vamos lá! Não sei por que. Bora, Marcos! Bora, vem! Marcondes! Se é que tu não me queres mais, será melhor o amor terminar. Foste embora e me deixaste, querida. Olha o menino lindo. Me abandonando neste mundo. E é pop! Tão triste estou como um menino sozinho. Pensando só no teu amor. Festa com emoção, tá aí! haja recreio. Você não devia ter feito o que fez. Prometeu não errar e errou outra vez. Me sinto envergonhado perante os meus amigos. Todos eles. Já abraçou também minhas fanáticas. Meus fanáticos! O que você fez comigo? Aqui no recreio! Saia já dessa casa, não fique mais aqui. Nem olhe pra minha cara, nem quero despedir. Meu caminho agora é bem longe do seu. Quando ele pega ela com outro. Vai embora daqui, não quero mais te olhar. Desocupe o caminho para outra chegar. Não sou impiedoso, não, mas assim tem que ser. Esta é a escola pra quem nesta vida não sabe viver. Viajar no recreio, papo saudade pra você curtir, pra você dançar e viajar. Hoje é diferente com a Assis Produção. Meu parceiro Carlinho e a Simone, aí da barraca do Vero Peso, esse casal sempre curtindo o CD do Papo Saudade. Bora, Assis! Não fique mais aqui, nem olhe pra minha cara, nem quero despedir. Fazendo um CD de saudade pra família curtir. Vamos lá! Tudo que existia entre nós morreu. Vai embora daqui, não quero mais te olhar. Desocupe o caminho para outra chegar. O sol já vai sumindo. Sem calor, o mar vai refletindo sua cor. Bora dançar no recreio! E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Deixa eu abraçar também os amigos aí. Esse casal é lá do Campo Verde, de Marituba. Sempre curtindo com a gente. Um abraço, meu irmão. Desde o tempo do trem da saudade, hein? Valeu! Cantando, você chegou. E é pop! E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande. Já recreio. Já não tenho mais nada. Não sou ninguém. Segura! E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. DJ Dalton, Pretinho da Saudade. Vamos lá, vamos lá! Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos dias atrás. Não se arrecreio. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não trai. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui. Oh, oh. Não sabia de assim, assim. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Não quero nem saber. Já tenho outro em seu lugar. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Hoje é aniversário da Magrela, aniversário da Adma, da Sabão Mais Coco. Agora tu arranjou, Reljana. Vai te lembrar dos tempos atrás. Furar o olho do Sandro, hein? Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando a gente ama. Quando se ama, a gente não trai. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor. Fernando, bora caceteiro! Vamos lá! Se enrosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Me joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é bom. Passando o Clebinho, o Marquinho, lá do Floresta Parque que a gente gostira. Nasci pra querer. Te benze e te cura, hein, Gilpé? Te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Equipe do Xadão! Valeu! Pra te amar. Mário da Saiasa, Sandra Jennifer, chama o Taledo, chama o Caquiá. Olá, Serra, lá na Saiasa, hein? Vai! Sem rosca no meu corpo, deixa a marca no batom. João do Pé de Feijão, Pantera Velha Guarda. Me joga e me sacode. Bora, Pantera. Onde faz o que? Mas Lambi Lambi. Sempre Lambi Lambi. E ainda é bom. Porque quer ter uma dessa, né? Porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Saudade, pra fazer você viajar aqui no Recreio de Ananindeua. Você vai viajando com o Pretinho. Logo mais tem o Covarde da Saudade. O maestro já passou por aqui, fez e aconteceu. Pra você viajar. Edinaldo Dançarino, aqui no Pop. Segura! É tão lindo o amor que a gente faz. Bora, Dilmão, vibora! Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto que eu... Pop Saudade. Fico sem te ver. O Pretinho. Me bate uma saudade, um vazio. Vem ser Pop Saudade, você também. Já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Atenção, Bilu, aí com a Rochana. Entre você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Pop 3D. Segura. gente faz. Deixa eu abraçar meu parceiro Michel e a Carmen. Tá falando com a gente, já curtindo aqui no Recreio. Vamos lá! Eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Deixa pra lá, deixa pra lá. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora vou agradecer a Deus. Há momentos do tempo em que paro e penso. E não há. Que não há mais tempo a perder com você. E o pop no recreio. Simone, advogada das aparelhagens, está por aqui. Vamos lá. Aproveitar os momentos. Parceira de móveis, só parceiro pão. E há tempos incertos. Dona tudo. Deixa eu abraçar também minhas favoritas. Já por aqui para viajar aqui no Pop Saudade. Vamos lá. Aproveitar os momentos. E há tempos incertos. Dona tudo. Daqui a pouco eu falo lá na Ceasa. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Obrigado, Sra. Jennifer, a rainha do bronze. Obrigado, meu patrão, Mário da César. Valeu. Mais tarde é nós no Arrastão. Te prepara. A noite vai ser nossa e com você quer. Alô, Netinho Maravilha! Olha a macaxeira! Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que aí gosta, né, tio Pé? Te amo e pra você quero voltar. Olha a macaxeira! Sei que em seus braços vai. É meu lugar. Hoje, meu. Diga aí, Calangazu. Quero te encontrar. A noite vai ser. Diga aí, Calangazu. E com você quero ficar. Segundo. Tenho tanta coisa, meu amor, a te contar. Que ainda te amo e pra você quero. Quase parando meu parceiro hoje, né, Netinho? Sei que em seus braços é, é meu lugar. Quer moleza, se dá no colo do tio Naldo. Deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa eu beijar a tua boca. Deixa! Deixa. Ei, Bilu! Deixa. Me abandona, meu assistente. Deixa, deixa eu beijar. Pode bater 300 fotos, Bilu. Deixa o resto comigo. Vai! Te abraçar nosso casal maravilhoso, Naldo e Bia. Tá por aqui com a gente hoje, curtindo o Papo Saudade. Só de boa. Um abraço. Vamos lá. Toca, vai, meu pop, meu pretinho. Vai tocando aqui. E o recreio vai dançando. Eu saí com você para lhe falar de amor. Fala, negão. Quando provei seu beijo. arrozinho. Ah, um arroz com galinha, hein? A palavra me faltou. Com vinho frito. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Dia 8 em Bragança. O que eu tinha a dizer. Lhe disse apenas com um olhar. Minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso! Isso é tão natural. Ele fala assim, pretinho. Não me queira mal. Prepara aí, pera! Após essa tem a música do Paulão. Vamos lá! Eu saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Depois, Vera, depois. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer apenas com um olhar. Deixa eu abraçar também. Deixa eu abraçar também as apimentadas do Retrô. Hoje tô fazendo uma visita aqui no Pop Saudade, hein? Tá viajando aqui no Recreio. Valeu! Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Fala pro pretinho! Não me queira mal. Meu pretinho, toca meu pretinho, toca no Recreio, vai! Segura! Desgraçado! Ei, Nadir! Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Top Saudade. Ora no jardim florido em... Bora, meu casal viajante! Da minha vida. Segura. Vivo a te adorar. Ei, Nadir. Nadir, minha flor querida. Bora com o pretinho, agora começa a rodar as vinhetas. O nosso fã-clube, seguidores, simpatizantes. E hoje vem curtir o Pop Saudade aqui no Recreio. Pra começar! Nadir, se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar. As fanáticas originais do Pop Saudade. Morena, te dá... Os fanáticos também do Pop Saudade agora, hein? Coração. Vamos lá! Equipe Lambi Lambi, sempre Lambi Lambi. Mais bela do meu jardim, foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Devagarinho as vinhetas, bora! Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Alô, Nadir! Nadir, minha flor querida. Bora que hoje domingo tem Portal Show! Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir. Aí não tem. Vai! Banho de mar, bom que bom. Quem dera, negão. Bronzeou. Pelo com a calda de um pavão. De verão, de verão, de verão, de verão. Oh. Eu traz a menina, traz um bom nome bom. Toma um chope, traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz um bom nome bom. os amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. João, vai! E é pop! Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. E eu faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver. Aí bate forte. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Tocando pra família viajar e dançar você, aqui no Recreio. Faço tudo. Parceiro Serginho, dançarino, tá por aqui com a gente, curtindo, um abraço. Meu parceiro Marquinho e o GG Pressão, lá do Floresta Parque. Tá viajando com a gente, um abraço. Vem, meu bem, dançar. Me leva pra cana, tô de perna bamba. Vem, meu bem, me amar. Me leva pra cama, jura que me ama. É! Junho Rego. Vai dançando e o recreio viajando assim, assim. Um, dois, três, assim. Oh! Meu patrão Pelé. Só vou pra cama. Se for com a vizinha, só vou pra cama. Se tiver sem calcinha, vai. Vou pra cama. Se for de camisinha, só vou pra cama. Bora, meus lambes! Bora botar pra cima no recreio! Só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir. Os Justiceiros da Saudade, no Pop Saudade 3D. Vai! Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama. Meus manos da saudade por aqui com a gente. Vou pra cama. Apoio! Se for de camisinha. Vamos lá! Só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é assim, não. Cadê ele, hein? Temos que pensar. Alexandre do Whisky, o marmita da saudade. Bora, meu compadre! Só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito. Búfalo das Marcantes, o homem da mídia do Pop Saudade 3D. Só vou pra cama. Se for de camisinha, só vou pra cama. Se for de camisinha, só vou pra cama. Se for de camisinha, vai girando meu pretinho, vai botando assim no pop. Vai girando meu garoto. Um, dois, três, gol! Bora pra cima no recreio! Já já tem o covarde! DJ Marcelo Playboy, aqui com a gente no recreio. Um abraço, maninho! Oh! Brega também é caldrin, é caldrin, é caldrin. Brega também é caldrin, é caldrin, é caldrin. Brega também é caldrin, é caldrin, é caldrin. Brega também é caldrin, é caldrin, é caldrin. Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrin, que apaixona corações. Brega também é caldrin, é caldrin, é caldrin. Apaixonou o Dema, a Maiara e o Andrei. É caldrin, e a família Paulo Vitor. É família Paulo Vitor curtindo com a gente. Caldrin. Vamos lá! Vem vaqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldrin do estado do Pará. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai. Bora pra cima, meu lambe, lambe. Bota pra cima assim, vai. É o hino do lambe, lambe, vamos lá. Eu vou te contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Segura. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no gera. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria gerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria gerecar. É só do meio pra trás! E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Ele é o da turma, tá na área! Olha, Biel! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia... Vai pra cima, meus lobilames! Vamos lá! Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de gerar. Edilene e Carlinho, de só de boa, no Pop Saudade. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria gerecar. Vai botando assim no recreio. Oh! Segura! A menina da janela fica sempre a me olhar. quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O que que tu quer? Fala! O meu amor, dá meu carinho pra ela. Olha a macaxeira! O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só mais povo! Pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela. A menina da janela. Bora, Fábio! Olha a macaxeira! Entre a me olhar. Olha a macaxeira! Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. A minha mãe deixa. O meu amor. Vai não. Dá meu carinho pra ela. Deixa pra lá, deixa pra lá. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. E toca meu pretinho, vai tocando assim no pop. Vai tocando meu pretinho. Quem tá solteiro no recreio aí, ei. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Quem tá solteiro no recreio aí, joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí. Quem é sincero no recreio dá um grito. E só quem é sincero joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Quem é do clube do Remo? E a torcida do Leão joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Igual no Mangueirão, a torcida do Leão canta assim, eu quero ouvir. Remo! Canta recreio. Sai da frente! Vai, sai! E sai da frente! Quem bota fé que o Remo vai dar a volta por cima em 2020, joga a mãozinha pra cima aí! Quem é do Remo, dá uma fé que é do Paysandu! E a torcida do Papão, cadê, cadê, cadê? A torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, igual no Mangueirão. A torcida do Papão, canta assim, eu quero ouvir. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Quem é do Paysandu da Mavé que é do Remo aí? Quem é do Paysandu da Mavé que é do Remo? E as mulheres que não dependem do homem pra nada aí, cadê? As mulheres solteiras, as mulheres lindas e maravilhosas do recreio. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, quem tá feliz aí? Bora tocar meu pretinho! Segura! Parceiro, o Chivaldo, o Mundo e a Merianda na área. Valeu! Bora pra cima! Se você é careta, fique logo ligado. E o pretinho chegou, tô na área. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado. Alô, Bilu! Com o pó do amor. Com o pó, Bilu. Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Deixa pra lá, deixa pra lá. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Te abraçar também, meu patrão, Martinho Camarada, chegando junto. Esse é considerado um pretinho. Bora, Martinho! Depois a gente conversa, particular. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Ah. E eu, oh. Sou traficante. Sou traficante do amor. traficante. Sou João do Pé de Feijão. Sou traficante do amor. Oh, oh. Já o Naldo e a Bia, hoje curtindo pop. Só pra esquentar no recreio. E o pretinho vai detonando. É com emoção. Já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro. Família Paulo Vitor, tá curtindo com a gente, um abraço. Vamos lá. Mentiu, me baixando o Dima, tá no circuito. Bora ver, segura, garoto. Você feriu meus sentimentos. Oh, é comadre, neguinha quebra gelo. Digitar. Bora, tchaca, pra cima. Outro amor. Vai pra cima. Alô, Carlinho, cadê o sapatinho, Carlinho? Outro amor. Outro amor. Vai tocando, meu pretinho, vai girando assim, garoto. Atenção, sem batata, não cheguei com luz promoções. Rapidão. Bora dançar, bora viajar com o pretinho assim, vai! Sou especial também, os amigos do coração e patroas de luxo aqui com a gente curtindo. Um abraço! Vai girando, meu pretinho, vai botando assim no pop, vai tocando, meu garoto, assim, vai! Banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do... Tá chegando também no Guamá, o Bloco das Cabaçudas. Tá aí, Rosana, olha só. Bloco das Cabaçudas. De você. Te joga, te joga. Te esquecer, meu. Bora, meu melhor. Sei. Aniversário da Adma. Bora, já, já. Sei que te perdi. Vai girando, meu pretinho, vai girando, vai tocando no recreio. Vai, vai! Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Sandro e Rosana, agora é Pop Saudade 3D. Meu coração. Neguinha quebra-gelo digital. Pode metralhar. Faz o S, faz! Faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Vou como você. Meu águia de fogo, vou te ver. E faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Vou como você. Meu águia de fogo, vou te ver. Tudo no escurinho pro pretinho aí! Deixa tudo no escurinho, minha produção! Fica me pedindo pra voltar. Se quiser que volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa. Faça novamente o que me fez. Mete ficha, produção. Fumava até do meu perfume. E dos meus amigos também tinha ciúmes. E por liberdade. Parceiro Alcides. Os amigos separados estão na área. Bora, Alcides. Faça novamente. Sabe que você é considerado do pretinho, hein? Vai! Fica me impedindo pra voltar. Vai rolar. Se quiser que volte. É de cima pra baixo. Mas eu só lhe peço uma coisa. Faça novamente. Ai de mim, hein, Kelly? Se não rolar. Fumava até do meu perfume. E dos meus amigos. Abre espaço no salão. Que o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly. Mais pólvora. Tá fazendo essa viagem pra você curtir no recreio. Agora na manhã da aranha. Mijador com mijador. Fica me pedindo pra voltar. Se quiser que volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa. Faça novamente o que me fez. Ciumava até do meu perfume. Ai, dos meus amigos também tinha ciúme. E vou lhe beijar mais uma vez. Não faça novamente o que me fez. Estou apaixonada por você. Diferente. Ele mesmo tem um jeito de falar do meu amor. É grande.